Web Rádio Nova Paulista, exibindo nosso programa todos os dias às 16h. Muito obrigado, viu? Leandro Simões, em Caieiras, São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço, meu amigo Matheus Freitas, da Rádio Difusora FM, em Fortaleza de Minas, Estadão de Minas Gerais, viu? Exibindo o nosso programa. Valeu, Matheus Freitas, todos da equipe da Rádio Difusora FM. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Os amigos da Rádio Cidade FM Castelo dos Sonhos, no Pará, a Cristine Vermute, o Márcio, todos vocês amigos que compõem a equipe da Rádio Cidade FM em Castelo dos Sonhos, no Pará, também tocando músicas de Diego Valadares na programação. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá bom? Estaremos brevemente fazendo shows por aí. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, você é tudo que pedi pra Deus, César e Paulinho. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Vamos juntos. Na fazenda da esperança mora o meu amor. Lá o sol sorri quando beija seu rosto. Tem uma estrela que vem me avisar que o seu príncipe vai chegar. De repente chega um cavalo branco, cheio de mistério, cheio de encantos. Você vem correndo me dizer te amo. Fico acanhado, pois amo tanto. Você é tudo que pedi pra Deus, pra Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer a nossa fantasia. Você é tudo que pedi pra Deus, pra Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer a nossa fantasia. Tem um lago lindo pra gente brincar, ver que natureza realçando a vida. Solta teus cabelos negros contra o vento, sua timidez sentimentos. Você seduz o universo e até meus pensamentos. Você é tudo que pedi pra Deus, oh Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer real a nossa fantasia. Você é tudo que pedi pra Deus, oh Deus. Nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus pra se fazer real a nossa fantasia. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, meu amigo José Newton, em Itaiobeiras, Minas Gerais. Em Itaiobeiras nós temos a Cidade FM, que exibe o nosso programa. Um beijo para a Vaninha, Vanilda Bondes, minha querida Fanny Salles, o seu papai, sua mamãe, todos ouvindo o Mundo Sertanejo em Taiobeiras, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria, tá? É, meu amigo Elton Luiz, em Barra do Bugres, no Mato Grosso, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, todos os dias às 16 horas. Muito obrigado, valeu, Leandro Simões, obrigado pela parceria, tá bom? É, mandar um abraço carinhoso aqui, meu amigo Taliba Gonçalves, de Juína, Mato Grosso, exibindo o Mundo Sertanejo pela Rádio Atividade FM, todos os dias às 7 horas da manhã. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Minha querida Areta Promoções Artísticas, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, os amigos da 90.9. Beijo pra Vânia Rocha, Márcia Fátima, meu amigo Sabino. Aí, meu amigo Samuel, a sua mamãe, Dona Maria. Valeu, Samuel. Obrigado, meu amigo. A Vânia Rocha diz que o Samuel canta as minhas músicas, né? Obrigado, viu, Samuel, pelo carinho. Brevemente, creio que estarei aí em Pouso Alegre fazendo um show bem bacana para todos esses amigos dessa linda cidade que prestigiou meu trabalho. Muito obrigado, os amigos aí da 90.9. Valeu, primo! Os amigos da Rádio Primavera FM, em Aparecida de Goiânia, Miguel Maia, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Cleiton Aguiar canta, vem cá, menina! Vem cá, menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. Faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Aí vocês ouviram o nosso amigo Cleiton Aguiar, nosso colega aqui da Rádio Estúdio Brasil, da nossa central de produção, né? Cleiton Aguiar, meu amigo, é cantor, compositor, escritor, apresentador. Cleiton Aguiar é tudo de bom. Um abraço, Cleiton Aguiar. Parabéns, obrigado pela força de sempre também, viu? Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, São Paulo, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o Mundo Sertanejo. É o Adilson, pede para mandar alô aqui para Terezinha e Rosiane, de Pindamonhangaba, São Paulo, né? Ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Vamos de música, Leonardo canta, Além do Sol, Além do Mar. Lembranças de você, coisas que não vão mais sair de mim.

Um abraço, DJ Remix, em Patos de Minas. DJ Remix toca muitas minhas músicas na versão remix, nos bailes aí em Patos de Minas, em todo o Triângulo Mineiro. Valeu, DJ Remix, cabra danado! Meu amigo Dudamel, da Clipe.net, e toda a equipe em São Paulo exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Suzy Maciel em São Paulo, Eli Moreira em São Paulo, Anisete Tavares também em São Paulo, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Um beijo para minha querida Elisângela em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo carinho, tá? Minha querida Cristiamara Ferreira em Alvinópolis, Minas Gerais também. Não perde o nosso programa. A Zenaide Arruda em Barra do Bugres, Mato Grosso, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Camila Oliveira, o Mário Machado, Márcio Machado, todos amigos da Local FM em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, exibindo o Mundo Sertanejo todos os dias às 11h30 da manhã. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá? Quem canta bonito agora? Maria Cecília e Rodolfo. Tchau, tchau. Todo mundo com a mãozinha lá em cima. Na palma da mão, vai, tchau. Eu percebi que mentia quando dizia que me amava. Enquanto tanto te queria, você só me enrolava. Trapaceou, me enganou, você só me iludiu. Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu. Tchau, tchau, cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, tchau, tchau, cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Sai fora, tchau, tchau. Sai daqui. Agora gostei de ver, hein? Eu percebi que mentia quando dizia que me amava. Enquanto tanto te queria, você só me enrolava. Trapaceou, me enganou, você só me iludiu. Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu. Tchau, tchau, me cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, tchau, tchau, me cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, me cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Subiu. Tchau, tchau, me cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, me cansei de você. Eu quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Eita! Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Maravilha, maravilha. Quero mandar um alô pro meu amigo William Júnior, né? William Júnior, da Rádio Cidade FM de Itaiangá, Mato Grosso. Um abraço aos locutores aí, Tatiane Alves, o Irineu Modeste, o Darlan, o Edmundo, a Gabi Volt, Mário Lopes e todos, e as secretárias, né, Cristina e Ivone. E claro, todos da equipe, todos os ouvintes, programa todos os dias às 13 horas. Um abraço, William Júnior, todos da equipe da Rádio Cidade FM de Itaiangá, Estadão do Mato Grosso. Minha querida Jaiele, a todos vocês, ouvintes aí da nossa Brasil FM em Formosa, Goiás. Muito obrigado, Afonso Braddock e todos da equipe da nossa Brasil FM em Formosa, Estadão de Goiás. Lembrando que logo depois do Mundo Sertanejo, às 8 da manhã, de 8 às 9, né? Logo depois vem Afonso Braddock com o seu programaço Alô Goiás. Vamos de música. Rick Renner canta Ai Que Gostoso.